viciante, tipo a droga mais pura. Mistura de fofura com putaria na cara dura. Questão de honra te quebra na cama, te deixa nua de corpo e alma, né? Mas é postura. Nossa vibe tá sempre no alto. Tem bala, tem doce, tem álcool. Sobe na garupa, vamos lá pra barra. Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para. Amo quando tu vem por cima e quica. Amo quando me pede tapa e grita. Danadinha, hoje vou sair com a minha polo branca. Show do Orochi na vitrine, depois a gente transa. Hoje eu sou rei no microfone, aquele que as favela toda conhece o nome. Vendi minha gima feito Al Capone. Rico demais, ilusões materiais não me consome. De marola, gastando grana, usando droga. Eu vivo a vida com a minha novinha. Minha gostosa senta muito, quer fuder no escuro. Você tem que entender que hoje você tem de tudo. Gata, só quer me ver de madrugada Hoje quer ficar pelada, fica pelada. Na sua bunda é vários tapas, vários tapas. Alemão ouve a Glock rajada. Gucci, Nike, nós tá vivendo a good vibe. Acelerando a nova nave. Logo esta onda de verdade. Saudade de você, garota. Saudade de você, garota. Hoje nós fode a noite toda. Tá pronta pra ficar sem roupa. Gucci, Nike. Tô vivendo a melhor fase. Com Dallas tô fazendo a vibe. Ela vai sentar até mais tarde. Até de manhã. Senta até de manhã. Senta até de manhã. Yeah.